vamos chegar, meu irmão, meu Marquinho. Esse é meu irmão do coração, Marco dos teclados. Canta pra mim, meu velho. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Valeu, Marcão! Um cheiro no coração, meu velho! Jandro, valeu! Eu tive um amor, amor tão bonito, naqueles que matam o sabor de pecado. Meu ex-amor, é nóis. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, somos apaixonados, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Foi bonito demais, juro, juro, mas eu estou sozinho. Sendo romântico, fui rico de amor. Gelo e barro dos teclados, hoje estou tão só.